Salvador, boa noite do T3662, Livro. Boa noite, T3662, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, T3662. Coito está livre pouso, pistão no zero, cheque trem, o vento 130 graus com 08 nós. Passando travado, tá 3858, livre pouso na 10. Entendi. Condo 077, vehicle start up and push back to it. Coordinate with the route path and call me a red taxi. Condo 077, good for. Fez 858, no solo 54, à direita um 219, solo, boa noite. 219, boa noite. Solo, tá 3858, livrou. Tá 3858, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 03, tá 3858. Juliet, stand by. Yeah, fully ready. Roger, stand by. 35216. Did you copy? Stand by. Stand by for pushback. Yeah, good. If you, we can go ahead before the encounter. Decimal 125, decimal 1, 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Pode chamar 288 então, 13, confirmando 613. Bom. Salvador, boa noite, eu vou com 885. Autorização para Guadulhos, para quem tiver informação, Alfa. Gente, boa noite, 85, Guarulhos, aprovado nível 360. Decolada pista 1-0, perfil de saída da EOLE, da Brit, intercepta, eu aceito o voo no meio, após confirmar. Para o nível 050, na chegada Mare, altimetro no 021. 050 na chegada Mário, na 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Compreendeu que está autorizado 3-0. A rota conforme o plano da fora da pista 10 na saída lá, da El, Leda, Trinity, após Trinity, atendeu o Rono Meia e após conforme o plano. Transponder 5041, controle 198, voo 1885. Correto, chame pronto, voo 1885. Quatro pronto, 1-8. Approach control, we need the ocean 63-10 alpha information, distance level 170. Genesis 0-0, Pocket Net, distance level 060, clear my arrival, distance 1021. Distance 060, my arrival is calculated at 63-10. Condor 077, wait for a second. Roger, Condor 077, taxi approved by April 1, Indian, till holding point 1-0. After the holding point, call tower 118, small 60, ultimate setting 1021. Condor 077, April 1, we are cleared to Indian, holding point 1-0, QNH 101. 21 and when ready 1186. Caller 077, could you confirm people on board? Stand by. So, 077, people on board is 249. Roger, 249, thank you, have a nice flight. Obrigado. 3P5216, the coordinate is Debra on track to start up and the start pushback after the traffic from Condo has back behind. Condo vai iniciar o pushback para São Paulo, 2. Ocean 6310, radio speed 2309. 2309, 6310. Voo 398, autorizado a final do procedimento LS fluido, só para 2 mil pés, altimetrando no 021, reporte estabilizado. Autorizado 2000 no 021, autorizado LS fluido, formará estabilizado Gol 398. 277, clear to line up and to take off runway 10, the wind is 130 degrees with 08 knots. Altimeter side 1021. Cost 077 CNH 1021, and we need another 5 minutes for to be ready for departure. For takeoff again. Wait for Condor, 077. Sensível 1296, inicialmente mantém o ponto de espera. Sua frente aguardando mais alguns instantes para estar pronto para a decolagem. Okay? Would it help if we continue taxi via Bravo? Via Bravo, after cleared line up and to take off. Runway 10, the wind is 130 degrees with 08 knots. Condor 077. Continue via Bravo and proceed for line up and take off runway 10. Condor 077. Ocean S310, reduce speed 170 knots. We will follow track 12 o'clock, 8 miles, same ball point 727. This speed 170, 6310. Entre 1985, patrono ainda ponto de espera, chame em torno no 86, ajuste no 0, tentando um bom pouco. Ajustado no 021, o PAC 1 via Índia, até o ponto de espera da 10, 18,6, a torre, gol 1,885. Paulo, boa noite, vai de 5827, portão 4, autorização. Boa noite, vai de 5827, Galeão, aprovado no 360, escola da pista no 0, preciso saída da Euleda Brinde, após o intercepto, eu vejo 1-0, conforme rota do plano. 5053, transponder 1198, controle. Galeão 360, a pista é a 10, a da Euleda Brinde, após o intercepto, 1-0, 5053, transponder 198, é o controle, suspeito acionamento, alto São Paulo. Web 5827 após o SMAP e voa conforme em rota do plano. Ok, a Peugeot 10 após o SMAP e conforme em rota. E está pronto para o pushback. Tem drive 527, confirma seu portão? 4. Aguarde, pare o acionamento drive 527. Aguarde. Solo Chanel 6201. Chanel 6201, Galeão, prova nível 360. É cola da pista 10, vestido saída da Elmeda Bridge. Alfred 10, após a 10 mata, após conforme rota do plano. Transponder 5056, controle 119.8. 360, da Elmeda Bridge, voo transforme do 10. Transponder 5056, controle 119.8, Chanel 6201. Chanel 6201, voo a 10 mata, após conforme rota do plano. Eu ativo esse mapa, pode ser do plano. Ah, esse também é pronto, esse também é 6201. Bota lá. Taking off at about 10 seconds. 119.8, Comdor, clear system. Please start your now departure. Say again. Take off immediately or not, Condor 077. Condor 077, do you have any problem? Clear to take off 210. The wind is 150 degrees with 12 knots immediately. We have a problem, we need another 2 minutes to form the cabin PM. We have to cancel take off for the moment. Sorry. Devido ao tráfego ainda manter a cabeceira, tráfego da Condor, você vai iniciar arremetido, ok? Inicia arremetido e chama o controle em 119.8. Iniciando arremetido, vai chamar o controle igual 1398. Condor 077, maintain position now, ok? Maintaining position, obrigado, senhor Condor 077. Please show the localized course, runway 106310. Chanel 6310, perform hold over Simba radio vehicle due to runway is impeccable. Get it. Is there any problem over the runway? I will check to the tower the problem for one to you. Okay. We're gonna do the hold over Simba. White Miko, Ocean 6310. Taxi via runway, okay? Leaving the runway immediately now via taxiway Delta. Condor 077, now ready for immediate takeoff. Sobe para 3000 pés, mantendo a prova, na 398. It's the second at your right via taxiway Delta, okay, now immediately. We go Condor 077, but we are ready for takeoff, so we could perform takeoff after two runs. Now you couldn't take off, okay, Condor 077, taxi via runway, taxi via runway and leave in the runway on the taxiway Delta. Negative takeoff. Condor 077, continue via runway, taxiway Delta. We go. After the tower clear the next aircraft for the departure, the approach will be continued. Okay, no problem. And then we make a hold over Zebra Viewer, version 6310. Rona 398, esquerda, proa 340. Limite para essa proa por 7 minutos. Esquerda 340 por quanto tempo? Limite nessa proa por 7 milhas. 7 milhas? Sim. 216 ali, mantém cabeceiro no zero. Seven, leaving to the runway on the taxiway Delta at your left, at your right, correction, at your right, and call 121, small niner. Ocean 6310, and do you have an idea in the how long we are going to wait here? After complete the hold, you are clear to high left and approach runway 10, report 7, Ocean Ash 6310. Clear for ILS approach, and I call you back when established on localized course 6310. 0 graus com 15 nós, com 15 nós, tem livre decolagem da pista no zero. Condor 077, via Alpha, Juliet, and the Apron, India, and the at the holding point, call again 118.6. Alpha, Juliet, April 1, India, and 1186 again, Condor 077. 85 inicialmente, mantém um ponto de espera. Colisão 8, controle 119, decimal 8, então bom voo, boa noite. Obrigado, 19 e 8. 1186. The tower, good evening, Ocean 6310 on the ILS approach, X-ray runway 10. 6310, altimeter side 1021. Do you confirm the landing gear is now? Get it now, landing gear down and trigger light. I'll check it. Okay, Ocean 6310, clear to land, runway 10. The wind is 180 degrees, with 15 knots. Roger, 6310. Identificação, desceu para o nível 050 na chegada à marca, altímetro 1021. Uma área chegada 050, voo no 604. Voo no 398, desça para 2010, altimetro 1021. Desce para 2000, 021, gol 1398. Gol 1398, agora esquerda, rua 225, limite lock. Esquerda 225, limite lock, gol 1398. 35216, clear, fly direct to Aracaju, VOR. I have indirect Aracaju, VOR, 35216, thank you. 6310? Primitive, mission 6310, the wind is 180 degrees with 13 knots, clear to land, runway 10. Roger, clear for land, runway 10, mission 6310. Cauda do Boeing da Condor na Índia, ok? E está próximo da área do setor 1 ao 4, que é o seu inicio pushback. Bom, senhor, está ali o acionamento pushback, coordenando o pessoal de zona aqui.